O TAM 3207, o nave telecom na sua frente, realmente tem sido de saída nisso. Se a gente tiver que manter um ponto de espera e a outra já está uma milha do stand. Consciente, estou informando já. Consciente. Salvador, esse é o Gol 1925, sinal para embaixada para lá, não pode. 1925, tráfego avistado, ajuste no 090, livre pouso na 10, vento 100 graus, 159. Gente, livre pouso na 10, Gol 1925, 1010 no ajuste. Gol 1399, decolado aos 45, chame e controle em 1198. 198, segue 99. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, prossiga. Gente, chame para o táxi. Lima, prossiga. Gente, tá pronto pro táxi? Ajuste na 0 a 0 e aposte na papá. A Lima tem cabeceirão no 0. A Lima tá no 0. Torre, o Oscar apagou? Pode apagou, se o ajuste na 0 ou na 0, vento 1 a 0, 0 graus, 169, confirme intenção de pouso. 1 a 0. Teste fazer aproximação, aguardando pista livre. Gol. Lula 925, no salto 48, livre direito, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. Bem, ao salto, 1, 9. 2, 1, 9. 1, 2, 1, 9. Acho que o pagou, ficou sem parte de estacionamento? Aguardando, está. Sim. tarde, 223 Ana Passaredo, ponto de espera da 1 a 0. 223 Ana Passaredo, mantém o ponto de espera da 1 a 0. Então, 3207, decolado 7-0, câmbio controle, 119.8. Ótimo, apagou, se trave o novo estado, ligue pouso 190, vento 100 graus, 14 nós. Aeronaves aguardando, o Golf vai cancelar e vai pousar então na 197, o vento está de 14 nós, né? Sim, só está para Golf, o vento 100 graus, 14 nós, aposta final da 197. Ok, cancelando, vai para a final da 197. Passaria 2231, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 100 graus, 14 nós. Livre decolagem da 10, passaria do 2230, obrigado Golf. Nada. Pode apagar o sem nível pouso na 17, vento 100 graus, 14 nós, libera após o pouso, libera na Quebec. Quebec, ok. Tem tráfego na Papá, por quê? Saiu na Papá. Pode para o pouso se preferir, ultrapasse a interseção e faça back drive ou autorização para ingresso. Ok. Então, 3145, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, 3145. O Romeu Lima está pronto para decolagem? Sim, autorizado o ingresso na 17, a porta alinhada e pronto, cabeceira. Ótimo, por favor, foi autorizado o backtrack, está alinhado, está ingressando na pista, pode ingressar na papá ou estacionar a frequência livre. Passaria 2231, decolando 3, chame controle em 1077, boa tarde, mantém o ponto de espera. Vento 1-1-0 graus no 5 nós, livre decolagem da 1-0. Iniciando, tá 3-1-4-5. Gol 1077, Aninho, mantém cabeceira 1-0. Decolar 255, chame controle em 1-0. Romeu Lima, vento 090 graus, 169, livre decolagem 17. Romeu Lima, decolado 57, autorizado cruzamento do campo, reporte livrando o Estão 1-0. Autorizado cruzamento do campo, reporte livrando o Estão 1-7, Romeu Lima. Gente, Romeu Lima, reporte cruzando a 1-0. Reporte cruzando a 1-0, Romeu Lima. Cruzou 1-0, Romeu Lima. Sente, Romeu Lima. Para todo buraquinho, chame controle 119.8. Todo buraquinho, chama controle 119.8, Romeu Lima. 1-0-77, 120 graus, 029, decolagem 1-0, informo tráfego, se afastando no litoral nordeste, na área terminal, no seu decolagem. Decolagem 1-0-0. Corona 077, decolada 01, chame controle 1 no 9 8. 19-8. Salvador é o Papa Romeu, Oscar Mike Tango. Papa Romeu, Oscar Mike Tango, ajuste no 0 no 0, vento 1 no 20 graus, 17 nós, reporte final de 3 milhas de 17. Reportada na final da 17, Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango, livre pouso 97, o vento 090 graus, 059. Tango. Zulu, boa tarde, hoje no 090, vento 100 graus, 139, segundo ao ponto na 17, reporte final de 4 milhas. Papa Tango, Esquilo Zulu, confia em paz de estacionamento? Papa Tango. Ciente, Esquilo Zulu. Autorizado, sinal da 17, 1 esquilo Zulu, reporte final de 3 milhas. Passa mais Mike Tango no solo 06, acionar a sequência de... Centro Zulu está autorizada, presidente, cortar a final da 97. Reporte com três chegadas. Esquilo Zulu, cheque trem autorizado pouso 1A7, vento 090 graus, no menos. Tudo bem, dia, tudo bem, dia. Limite 7, esquilo Zulu. Muito boa tarde, são 3190, estabilizado, X-Ray, com capa vista, forma na baixada e travada. São 3190, continua a aproximação, posso baixar travado, ajuste 0-0. Forma na minha ideia, 3190. Baixada travado, 3190. São 3190, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização, 3190. Correu, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Tá no visual, com toque arremetido em busca vida, senhora. Sente agora, Charlie Alfa Tango. Muito boa tarde, Azul 6973, ponto de espera, 1-0, pronto. Azul 6973, boa tarde, mantém o ponto de espera, habitual com a Airbus da TAM, na longa final, 1-0. Afirmativo. Após o pouso, mesmo ali, mantém cabeceira. Após o pouso, tá ali, mantém 1-0, 6973. Então, 3190, trafegou ao estado, ele tem pouso 1-0, vento 1-0 graus, e no menor. 7, temos pouso autorizado na cabeceira 1-0, 3190. Esquilo Zulu, moção 09, autorizado backtrack, reporte pista livre. O TAM 390 informa o tráfego, helicóptero à sua esquerda, não é definida sua aproximação. CF 390. Charlie Alfa Tango, estou ciente do sinal remetido, após o pouso tem condições de seguir para onde? Para Salvador, senhora. Gente, após fora do solo, Charlie Alfa Tango. Pode ela fora do solo, tá? Segue pro bar. boa tarde. Tá 3190 no solo 2129 na Eco, chame solo aí no 2129. Na Eco no 219, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Azul 6973, vento 100 graus, 169, livre decolagem 10. Livre decolagem, pista na vela, azul 6973. Corre o Papa Romeo aqui levantando, fora do solo aqui do Busca Vida, está a proteção aqui da Salvador. Charlie Alfa Tango, proteção setor norte, reposto na final da 17. Setor norte, reportará na final da 17, Tango. Só confirme parte de estacionamento. Não, senhora, não compreendi. Confirme parte de estacionamento. Tá bata, senhora. Sim. O Charlie Alfa Tango da Presidente Autorizado Direto Bata, reporte o solo controlado. O vento 1,90 graus, 1,59. Autorizado Direto Bata, rebotará no solo controlado, Tango. O azul 6973, decolagem no 4, chame controle em 1,9, 19,8. 19,8, azul 6973, forma no eixo da decolagem ali, um pano de pato na roteira. Gente, azul, vou entrar em contato com a esfera. Mike, Eco Delta, chame para táxi. Torre Alfa Tango, se possível, vai utilizar a final da 17. O Torre Alfa Tango traço avistando, tem pouso na, no pátio, na bata, é posto de solo controlado. Tá solicitando o final da 17, senhora, após vai livrar pra bata. Cliente, tem livre pouso na cabeceira 17, o Torre Alfa Tango. Livre 17, Tango. Torre Salvador, boa tarde, botão 280, ponto de espera da 10, pronto. Voo 9280, ponto de espera da 10. Voo 9280, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 100 graus, 10 mais. Autorizado a alinhar e decolar da 10, voo 9280. Alfa Juliette Golf, pronto pro táxi? Sem chame para o táxi. Charlie, Alfa Tango, solo controlado. Eu sou a Luz 17, eu estou sinal de frequência livre. Alfa Juliette Romeu, ajuste no 010, reporte na papá. Alfa Juliette Golf, autorizado cruzamento da pista, Quebec, Mike na Lima, chamará o solo em 1-2-1-9 para ingresso no pátio principal. Tiago Delta, pronto táxi? O ajuste no 090, reporte náutico. Corre, boa tarde, gol no 755, ponto espera, pronto. Gol no 755, boa tarde, autorizado a linha área, decolado 1-0, vento 1-1-0 graus, 069. Livre a linha área, decolado 1-0, gol no 755. Mike, acudei autorizado o ingresso no site, reporte alinhado e pronto, cabeceira. Alfa Juliette Golfo, boa tarde, ali mantém cabeceira 1-0. Delta, vento 1-1-0 graus, 1-3-9, livre decolagem da 1-7. Corona 755, decolada 2-5, chame controle, 1-9-8. 19-8, obrigado. Eco Delta, fora do solo 26, chame agora o controle em 1-9-8. 1-9-8. Alfa, Juliette Golf, vento 1,10 graus, 179, livre decolagem da 1,0. Torre Salvador, boa tarde, azul 9131, no final da pista 1,0, trem baixo travado. Azul 9131, fazendo aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 1,010. Continua 1,010, azul 9131. Salvador, o Papa Tango, Oscar Tango Charlie, parte 4 para o treinamento. Oscar Tango Charlie, chame para o táxi. Chamará para o táxi, Tango Charlie. Azul 9131, tráfego avistado, livre pouso no zero, vento 1,00 graus, 179. Livre pouso, pista no zero, azul 9131. O Papa Romeo Alfa Juliette Golf decolado 30, chame controle em 1,19,8. 19,8, Alfa Juliette Golf. Salvador, Alexandre 6143, estabilizado aí, ADS X-Ray, visual um campo. Alexandre 6143, o ajuste na 0,0, continua a aproximação, é o segundo para pouso. 1010 no ajuste, continua a aproximação, 6143. Azul 9131, no Sol 32, liga direita, via Fox, Solinho, no 219. Direita, 219, azul 9131, boa tarde. Chanel 143, vento 1,00 graus, 1,89, livre pouso na 1,0. O Chanel Salvador, muito boa tarde, voo no 856, ponto perto no zero, pronto. Voo no 856, mantém ponto zero. Manter a ponto perto no 856. Voo no 856, Lima, tem cabeceira no zero. A linha mantém no zero, no 856. Salvador, campo de fome, India Delta November, transfere. India Delta November, prossiga. Delta November, vou pousar aqui em Camaçari, Jauá. Horário transferir para todos. Qual aeródromo de pré-pouso? Zulu, senhora. Camaçari, Jauá. Para o táxi, Oscar Tango Charlie. Oscar Tango Charlie, hoje no 090, reporte na Oscar. Cruzeirão na Oscar, Tango Charlie. Salemia 1 para 3 no solo, aos 35, livre 3, decimal 9, via Fox. 2 a 9, via Fox. O Inter Delta 9, chame o controle em 1 9, decimal 8. Ok, senhora, eu também não entendi essa transferência. Sim. Voo no 856, vento 1-10 graus, no 39, livre decolagem da 1-0. Autorizado, decolar e dando zero para o voo 1856. Boa tarde, 35415, ponto de espera da 1-0, pronto. 35415, boa tarde, Lima tem cabeceira 1-0. Lima tem cabeceira 1-0, 5415. Ponto de espera da Oscar, que estou no 7, pronto, Oscar, na espera. Sapatão, Oscar Tango Charlie, autorizado ingresso na 1-7, reporte alinhado e pronto. Reportará alinhado e pronto, Oscar Tango Charlie. Voo no 856, decolado 36, chame controle, 1-9, decimal 8. 19-8, boa. Mike e Juliette, chame o prefeito. Agora ingressando no edital DBR, segue até Águas Claras, após via litoral Bonfim até o farol da barra. Chame o controle, 1-9, decimal 8. Oscar Tango Charlie, pronto para decolagem? Vento 1-0 graus, 1-7-9, livre decolagem 1-7. Colagem 1-7 autorizada, Oscar Tango Charlie. Salvador, boa tarde, voo no 1-2, no ILS, se dá 1-0. Voo no 1-2, boa tarde, continua a aproximação, aguardando o ficha livre, temos um aterrido triste, iniciar a rolagem, hoje estou 0-0. Guardando no 1-2. Flip 5415, vento 1-10 graus, 1-09, livre decolagem 1-0. Livre decolagem 5-0. Papa Tango, Oscar Tango Charlie, decolar 239, chame controle em 119, décima 8. 98, boa tarde. Boa tarde. Livre pouso no 0, vento 110 graus, 149. Livre pouso no 0, gol 1612, baixou e travou. Tríptico 415, decolado aos 40, controle em 119, décima 8. Chama 08, 5415, obrigado. Boa tarde. Mike Tango, boa tarde, prossiga. Tá aberto, compartilha ali, concorda? Então, Mike Tango, chame para o táxi. Chame para o táxi, boa. Salvador, boa tarde, Chané 6315, posso estar dando 0 por ano. Chané 6315, é autorizado a linha E, mantém cabeceira 10. A linha mantém na 10, né? Fugou no 612, no solo 42, chame solo 21, 19. 21, 19, mano, menos 2. Poxa, na minha 3, não se você considera, eu mantenho a ponte zero. Até para tirar da minha 3, não. O Oceania 6315, autorizado uma linha e decolada 10, vento 100 graus, 039. Além da decolada 10, 1013, não tem mais. Torre, está ciente do pessoal trabalhando aqui na capitinha da 10, né? Um minuto. Oi, boa tarde, TAN 3560 estabilizado. 3560, vai autorização de pouso. Fazer autorização. O Gera confirma pessoas na cabeceira, 10? Afirma, tem pessoas, tem uns carros trabalhando aqui, só não tenho noção da distância, se está exatamente atrás da cabeceira ou mais pro lado. Só aqui um caminhão, um carro e estou vendo.